crazy. You got me begging, you got me begging, you got me begging. Antena Web, sintoniza-te. I have been so good this year. Ooh, all I want is racines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime, où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les techniciens, dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. Move to the baseline! this way, yeah. Às terças-feiras, falamos de poesia na Antena Web. La Voz del Poeta, um programa produzido pelo portal A Iberoamérica, que durante 30 minutos se dedica à recitação de poemas. São poetas vários e declamadores vários, num programa abrangente e diverso. La Voz del Poeta, um programa produzido pelo portal A Iberoamérica, que vai para o ar às terças-feiras, às 23h30, na Antena Web. Agora já tem companhia ao domingo à tarde na Antena Web. Entre as 17 e as 19 horas, Carlos Bonaparte traz-lhe domingo à tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Desfruta de boa música, boa disposição e de uma voz amiga. Domingo à tarde. Aos domingos, entre as 17 e as 19, aqui na Rádio Antena Web. Música.

AntenaWeb. Till en viss teknik till det. Och man måste ha känsla med. Ge och den ska vara givet. Det är lika sant som skrivet. Som en bank. En bomben bomberang. Dummy, dum, dummy, dummy, dum, dum. En bank. En bomben bomberang. Kärlekens budskap söker sig fram. Ge och den själv. Dessutom har du dessa tur. Det du ger får du hit ett tur. Ge åt dig ska vara givet. Det är lika sant som skrivet. Som en vann. En bonde bomberang. Dummy, dum, dummy, dummy, dum, dum. En vann. En bonde bomberang. Kärlekens budskap söker sig fram. Ge av dig själv. Yeah. tarde com a Antena Web. Savom sulen long pot som alla slutnar rum, där allting är oändligt och alla gränser har frivilligt suddats ut. Jag vill se mirakler och höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. När tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans, och då är resan slut, det enda som vi minns.